se vão, lembranças que se foram. Irmão, se agiliza e sai agora do sufoco. Esqueceu o passado, pois ele já não volta mais. Se sua vida é correta, bandida, agora tanto faz. Irmão, mude o caminho, tenha certeza que é sua frente. Tem uma nova opção, pois constrói um novo presente. Construir uma nova história, um novo tempo, um mundo melhor. Construir com certeza um mundo melhor. Lembranças que se passaram, que te deixaram no caminho. Calma vazia, sem alegria, agora está sozinho. Não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai. Sua alma grita um pouco de amor, pra um pouco de paz. Deixe de lado esse modo de viver marginal, pois esse calibre pode dar um destino fatal. Direcione a sua vida para a verdadeira paz, pois com ele, ha, não vai sofrer jamais. Um mundo melhor, eu tenho sonhado. Um mundo melhor, onde haja paz, onde haja amor. Eu tenho sonhado com a glória do Senhor. Um mundo melhor, um mundo melhor. Eu tenho sonhado com um mundo melhor. Onde haja paz, onde haja amor. Eu tenho sonhado com a glória do Senhor. Você pode até não compreender, pode até se enganar. Você pode correr, mas sempre saberá que com certeza esse caminho não lhe satisfaz. Sua dor é enorme, mas pra onde vai? Livre-se do ódio, livre-se da ira, livre-se de tudo, mude sua sina. Cristo é o único que pode mudar a sua vida. Então, meu irmão, não deixe entrar impedimento em seu coração. Não se deixe dominar, pois só depende de você. Decide se quer ganhar ou decide se quer perder. Seguir e sempre persistir. Sabe onde quer chegar, saber aonde se quer ir. E ter certeza que ele virá e na glória eterna com Cristo irá morar. Jesus, o pão vivo, ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar, sim. Um mundo melhor, um mundo melhor. Eu tenho sonhado um mundo melhor. Onde haja paz, onde haja amor. Eu tenho sonhado com a glória do Senhor. Um mundo melhor, um mundo melhor. Eu tenho sonhado com um mundo melhor. Onde haja paz, onde haja amor. Eu tenho sonhado com a glória do Senhor. Em meus sonhos, revejo meus manos. Os dias são felizes e fazemos planos. Vejo as crianças saudáveis brincando em casas confortáveis. Nos meus sonhos vejo o brilho que não ouço mais nenhum tiro. Os campos são brancos e meus parentes estão vivos. Não falta nada, pra todos existe alimento e água. A cada momento eu sinto mais paz. As lembranças ruins ficaram para trás. Ando em ruas de ouro cercado de animais. Não devo mais favor, sinto um leve frescor. E ouço uma música suave, o sol brilha até tarde. Todo o peso da minha alma foi tirado. Eu tenho sonhado com um mundo melhor, onde existe paz e onde existe amor. Onde todos entoam um só louvor. Sonho com a nova África que prometeu meu Senhor. Um mundo melhor, um mundo melhor. Eu tenho sonhado com um mundo melhor. Onde haja paz, onde haja amor. Eu tenho sonhado com a glória do Senhor. Um mundo melhor, um mundo melhor. Eu tenho sonhado com um mundo melhor. Onde haja paz, onde haja amor. Eu tenho sonhado com a glória do Senhor. Firmeza na rocha. Firmeza na rocha. Efésios 4.